6258, mantendo a linha 150. O Xanema 258, acionando a identificação, separa 2 mil pés, ajuste 1021, vou direto Duna, na chegada é a mais. Descendo 2 mil pés, voando direto Duna, Xanema 6278. Obrigado. Afirmativo. Gol no 7 no 4, aciona a identificação, desça para 3 mil pés. O ajuste no 021 na chegada base. Nós somos 2-3, libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 01 nesta frequência, 805. Gente, passou à direita, Alfa, Juliette, para o 01 com 805. Campo Agente 5809. Web 5809, completa aqui na torre 118 decimal meio. 18 e meia, boa noite, senhor. Muito obrigado. Rony Salvador, boa noite, gol 606, informação alfa, descida 190, cruza 2 e 1. Gol 1606, só na identificação, desce para 4 mil pés, ajuste 1021 em Salvador, chegada base. 4 mil, identifica, desce para a prevenção, chegada base, gol 606. Travado, trem 5809. Objeto 5809 tem pouso autorizado na pista no zero, vento de 1,60 graus com 0,7 nós. Tive pouso, objeto 5809. 258 está autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado, ILS vai reportar estabilizado, 1022, Oxinaia 6278. Jet 5809 no Solos 29, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10, nesta frequência web 5809. Libra direita da Fox, Alfa Juliette, portão 10, web 5809, nesta frequência. Voo no 643, a sua identificação, autorizada a chegada a bordo, desça para o nível de voo 050. 050 na bordo, voo no 643, estão considerados a negativo, será o número 4 na aproximação. Ok. Fala que é o 050 na bordo, no 021. Estabilizado no localizador, Oxinaia 6258. Oxinaia 6258, completa-se minha torre, 118 decimal meia. 118 decimal meia, 12, Oxinaia 6258, boa noite. O 1714, desce para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado. O 1606, desce para 3000 pés. Dado no ILS. Estou no 0. 021. 4000 pés, no 021, vou dar 643. O Xanel 6258 está com o trem embaixo e travado agora. Centro Xanel 6258, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento de 160 graus com 04 nós. Autorizado pouso, pistão no 0, Xanel 6258. 14, VLS. Voo 1714, completa a cima torre, 118, decimal meio, bom pulo. 286, daqui a pouco. Voo 1606, desça para 2000 pés, está autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. 2000, vai reportar estabilizado, X-Ray, voo 1606. Voo 1643, desça para 2000 pés, está lida a restrição de altitude na posição Pelô. Livre da restrição de altitude em Pelô, descendo para 2000 pés, agora 643. Tem de pouso embaixo travado e avistar na pista? Afirmativo. Baixado e travado, tá visual. 714, continua em aproximação, aguarde pista livre. Aguardando, 714. Voo 714, tem pouso autorizado, pista no zero, vento de 170 graus, 059. Autorizado para o voo 714. Para Natal, nível de voo 370 tem aprovado. Prepare pouca transição Zipar, informação em curso alfa e aguarde o próprio senhor. Ok, só para a informação que está na frente, baixo. Tinha um gato, passou o ônibus, agora está o gato, está o gato. Passado, agora eu vou para baixo. Tem um gato aqui que passou agora na frente do senhor e está indo para debaixo do terminal, é isso? Um gato azulado, branco, que é marrom. Sim, a gente vai em contato com o senhor. Mas tem autorização de pouso já. Estabilizou o voo 606. Voo no 606, completa, chame a torre 186. Passando com a torre 186, boa noite. Voo no 643, reporta estabilizado. Gente, vou na 643, autorizado para o meio de manhã. Boa noite, voo 606, 2 milhas do externo, baixado travado. Boa noite, no 606, tráfego avistado, ajuste no 021, continue a aproximação, aguarde a transição de pouso. Guardando a autorização, voo 606. No solo aos 4-0, libera a pista próxima de sessão à direita. Táxi autorizado via Alfa, chama ingresso Taxi Juliette nesta frequência 1714. Gente, vai chamar a próxima Juliette, 714. Voo no 805, o senhor está pronto para cópia? Pronto para cópia, 805. Boa noite, 05, autorizado Sierra Bravo, Novembro Tango, Viator Zulu 1-0, nível de voo 370, pistinho 1-0, primeira curva à esquerda, subida Puka, transição Zipar. Controle 120 decimal 8, aciona 5432, voo no 805. Entra, autorizado 370 para Natal e a Helper Zulu 10, decolo no 0 por esquerda, Puka de Paz, 208, controle 5432, transponder, voo 805. 5432, cotejamento correto, voo no 805, a inferno já foi avisado do animal. O portão 1 não chama pronto para o posicionamento. Voo no 606, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento de 1,60 graus com 0,5 na zona 606. Passado travado, pouso livre, 1,0 igual 606. 258, vai ingressando o pátio até o box 1. Afirmativo, Tata 11. No 4, autorizado ingresso, portão 02. Puro 2, 74. 1606, no solo 43. Libere a pista próxima à direita. Táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 05, nesta frequência no 606. Direita, Alfa Juliette, 05, 606, no seu. Agora o Gol 1714 ingressando para a posição de número 2. Afirmativo, 02. Utilizado localizadora e Electric Spray, Gol no 643. Gol no 643, completa chama a torre 1-1-2 de Palmeia. Torre 1-1-2 de Palmeia, Gol no 643, obrigado, boa noite. Salvador, Gol no 643, boa noite ainda. Visual com 90, baixado travado, vai passar do Simbra. Boa noite, Gol no 643, tráfego avistado, ajuste no 021, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento de 170 graus com meia dúzia de nós no 643. Livre pouso 10, Gol no 643. 643, no Solos 48, libere pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, chame pronto para ingresso do Taxi Juliette nesta frequência no 643. Posso chamar para ingresso a Juliette, gol 643. Top 3891, nação na identificação, está autorizada a chegada a Bonf. Você para 4 no PES, ajuste 1021.